DJ Davi Produções. Sente a pressão diferenciada. Eu sabia que ela viria. Ele sinalizou pra mim. Tá lotado de mina gostosa. Mas você eu chamo no dedinho. Eu tô chapado, cheio da vontade de te mandar um papo. Tá rolando o baile, mais um 99 eu pago. Piloto vai descer nas nossas quentes no carro. Botar dona meu bem, só botar dona.